O dia 15 de setembro na história. 1903, no centro de Porto Alegre, 32 pessoas fundaram o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. 1923, o governador de Oklahoma, nos Estados Unidos, colocou o estado sob lei marcial contra o terrorismo da Ku Klux Klan, que pregava a superioridade da raça branca. 1928, o cientista britânico Alexander Fleming anunciou a descoberta da penicilina. 1935, a lei de Nuremberg, regida pela violenta perseguição religiosa e racial, foi decretada na Alemanha. 1944, a Força Expedicionária Brasileira foi à Itália, onde começou a participar ativamente da Segunda Guerra Mundial ao lado dos países aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra, contra os países do Eixo, Itália, Alemanha e Japão. 1954. Marilyn Monroe gravou a famosa cena de O Pecado Mora ao Lado, em que um duto de ar levanta sua saia. Seu marido, Joe DiMaggio, ficou furioso com a cena, que ele considerou exibicionista. 1959. Nikita Khrushchev se tornou o primeiro líder soviético a visitar os Estados Unidos. Esses foram os fatos que fizeram o dia 15 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.